Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, olá, caros ouvintes, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Musicália aqui na Rádio Antena Web. Este é o programa que vai aqui para o ar de terça a sexta-feira, entre as 20h30 e as 21h. Eu sou o Carlos Bonaparte e, como já vem sendo habitual, às sextas nós dedicamos os 30 minutos do nosso programa à Dance Music dos anos 90. Pois é, e hoje vamos ficar apenas e só pelo ano de 1999, porque este foi, sem dúvida, na minha opinião, o melhor ano da Dance Music. Foi na altura em que se lançaram os maiores sucessos. Pois é. Ou se não foi o melhor, foi um dos melhores anos. Um dos anos em que se obteve uma das melhores colheitas na Dance Music dos anos 90. E vamos então começar com Black Legend. Hoje vamos ouvir 4 musiquinhas para ficarmos, assim, muito tempo sem parar. Black Legend começam esta edição. Alice DJ com Will I Ever e depois o Spiller com Groove Armada. Com Groove Armada, não. Com Groove. It Feels So Good. Depois vamos ficar com a Groove Armada, é outra banda, não o Spiller. Vamos depois ficar com o Darude e mais uma daquelas musiquinhas bombásticas. Desta forma, vamos dar início então a mais uma edição de Musicalia. E vamos à música! ...1975 we brought you an album with a song. What's up, hands together? I compare to let you, there for you will never. Oferecer nesta sexta-feira à noite para que a tua sexta comece em grande. Pois é, verdade. E vamos, sem mais delongas, ficar então com estes três temas musicais. Primeiro, Bob Marley, Eve Selectam, uma grande música para começar, ou melhor, para continuar esta emissão do Musicália e para trazer também energia e boa disposição. E vamos depois ficar com duas músicas, Only Two Times, dois tempos, e ainda os ATB com Don't Stop. E nós não vamos parar, não, senhora, porque depois eu vou voltar para as despedidas e com mais uma bombástica music. Vamos então para estes três temas, nesta sexta-feira, vem a música! Shining, So don't you mind what you gonna do. Easy come, come the way you go. I'll never find what I'm looking for. Party é o conselho que os Anvil 65 nos deixam para encerrarmos a edição número de hoje do Musicalia para este dia 13 de agosto de 2010. Pois é, mas este Move Your Body não é aquela versão que está habituado a ouvir. Nada disso. É outra versão que eu tenho para oferecer. É uma versão bem diferente. É um remix de uma versão já por si mixada. É extraordinário, mas é verdade. E então, sem mais demoras, vamos chegar com esta musiquinha que encerra a edição de hoje do Musicalia. Já a seguir, Miguel Freitas regressa com o Planeta Rock. Fiquem atentos, há muita coisa boa para descobrir. Por agora, é mesmo a Anvil 65 que vão entrar no ar com mais um Move Your Body. Bom fim de semana! Move your body, everybody.